Nosso tema dessa noite é como lidar com as emoções. É fácil, mas não é, né? Se fosse fácil, nós seríamos um mar de calmaria. Reagiríamos de forma muito sensata, muito coerente perante tudo. E nós sabemos que não é assim. Dá para dizer que cada um de nós tem um ponto, não é fraco, mas um ponto sensível, que a gente reage de uma forma descontrolada perante alguma coisa. Por que será, né? É um tema interessante esse, porque esse mês nós estamos tratando do Setembro Amarelo. E são vários aspectos que devem ser levados ou elevados para que a gente fale sobre o Setembro Amarelo. Emoção é uma reação que nós temos gerada por um estímulo. Interessante o conceito, porque ele se alastra por muitas coisas. É uma reação gerada por um estímulo. Nós temos reações positivas e reações negativas. As reações positivas nós queremos ter mais, porque são agradáveis. As negativas, se nós pudéssemos, não teríamos nenhuma. Talvez o ponto-chave disso seja esse estímulo que gera elas, porque muitas vezes nós não prestamos atenção nesses estímulos e nós vamos reagindo emocionalmente a tudo isso que vai acontecendo e, como eu disse, de uma forma, às vezes, tipo avalanche, vem e vai arrasando, dependendo do que for. Eu falei que cada um de nós tem um ponto sensível e é muito interessante isso, porque o descontrole, ele é, às vezes, de uma forma tão forte que surpreende o próprio ser que gera esse descontrole. Então, o quanto nós precisamos entrar e nos conhecer mais profundamente para poder entender o que significa isso. Esse estímulo, muitas vezes, ele é um estímulo real, é algo que acontece e que eu reajo. Mas muitas vezes ele é imaginário. Um exemplo fácil é quando nós começamos a pensar em alguma coisa. Nós desenvolvemos mentalmente uma situação como se fosse um filme. Nós vamos criando, envolvendo pessoas conhecidas normalmente, situações que vão se avolumando e nós vamos sentindo fisicamente até o que acontece através desse desenvolvimento mental. Daí a gente se dá conta e diz assim: não, tem que parar com isso, por que eu estou pensando nisso? Isso não existe, eu estou imaginando, eu estou criando e estou sentindo. Então eu tenho que perceber isso, principalmente quando não é bom interromper esse estímulo imaginário. Porque o corpo, o cérebro, ele não sabe quando é algo real e quando não é. Ele secreta aqueles hormônios para a minha corrente sanguínea de forma muito natural. Então, nós nos intoxicamos, às vezes, auto-intoxicamos por algo que não existe. Da onde vêm essas reações desses estímulos? Como é que eu reajo de um jeito, o outro reage de outro? Aquela nossa bagagem que nós temos de muitas vidas, ou dessa vida mesmo, ela está arquivada em nós. Então, quando eu me deparo com uma situação semelhante na questão do sentimento, da emoção, a resposta é a mesma. A ciência, vamos chamar de ciência, medicina, eles conseguiram perceber na questão cerebral de que forma que isso acontece. É muito rápido, é como ligar uma chave de luz e a luz se fazer, um som se propagar. É muito rápido, é uma fração pequena de segundo que isso acontece no nosso cérebro, essa resposta imediata. Nós percebemos isso no nosso dia a dia, nas nossas reações, que são muito rápidas. O que a gente precisa fazer para que isso não continue acontecendo? Porque essas reações, como eu disse, elas são o nosso conteúdo inconsciente que se manifesta, está ali guardado e no momento oportuno se manifesta. O que fazer para que isso não seja tão instantâneo como é? nós temos que aumentar o nosso tempo de reação. Ou seja, o estímulo ocorreu, eu preciso ter um tempo cada vez maior para me manifestar. Mas como fazer isso? Como dar esse tempo maior? Relaxamento, interiorização, né? Reflexão, começar a organizar os nossos pensamentos, as nossas ideias, os acontecimentos, porque quando a gente reprisa eles, nós começamos a colocar um pouco de luz naquilo que muitas vezes a gente só jogou para trás. É como se fosse uma sacola, né, carregando nas costas e vai jogando. E a vida vai rápida, rápida, rápida, e a gente vai colocando para trás e vai pesando. E vai pesando e vai pulsando. Meditação. A meditação, quando se fala de meditação, ela muitas vezes ela traz um preconceito, porque a gente viu sobre meditação aqueles orientais que ficavam horas numa posição estática, como se diz, né, zen. E a gente diz assim, aquilo não é para mim, eu não tenho esse tempo, eu não consigo fazer isso. E não precisa ser assim. A meditação é um tempo que a gente vai se dar para, pode chamar de relaxamento também, né? Ou interiorização, para poder acalmar. É como se fosse uma energia que está alta. A gente vai deixar ela serenar dentro de nós. É isso que vai nos dar mais tranquilidade, mais calma, mais tempo, mais raciocínio sobre tudo o que está acontecendo com a gente. Tem uma palavra muito interessante que parece até que não se enquadra nesse assunto, que é a empatia. A gente poderia dizer, nesse caso, que empatia seria olhar com os olhos do outro. Por que que ela é citada? Grande parte dos nossos problemas, inclusive esses emocionais que estão pulsando aqui dentro, são porque nós estamos toda hora julgando. Nós estamos criticando o que os outros fazem, falam, pensam até. E isso gera em nós algo que não é muito bom para nós mesmos. Então, quando eu consigo ter esse exercício empático de muitas vezes me colocar no lugar do outro e tentar entender o porquê o outro reage da forma como reage, eu diminuo a intensidade dessa emoção que é muito forte. Eu começo a ter um pouco mais de tolerância, de aceitação, que são também termos extremamente necessários, cada vez mais no nosso dia a dia, porque nós estamos cada vez mais cercados de pessoas e nenhum é igual a mim, nenhum. Cada um tem a sua própria decisão e eu só posso aceitar, eu não posso modificar. Inclusive sobre isso, nós olhamos sempre o mundo e achamos mil defeitos e achamos que o mundo deve ser mudado pelos nossos olhos. Só que os nossos olhos são muito fracos no sentido de querer arrumar as coisas. E nós não conseguimos arrumar nada fora de nós, ou quase nada. Muito pouco. Aquilo que está ao nosso alcance, nós conseguimos mudar. Mas nós podemos modificar a forma como nós interpretamos todos os acontecimentos que estão fora. E é essa interpretação que gera esses conteúdos, essas formas de reação. Porque, de acordo com como eu vejo e guardo, é o que eu exteriorizo depois. Então, é muito interessante a gente perceber esse termo empatia, a força que ele tem e a necessidade que ele tem para nos gerir enquanto vida. Outras duas palavras extremamente importantes é flexibilização e adaptação, inclusive na questão emocional. Porque quando nós somos inflexíveis, olha só a demonstração, nós quebramos ou somos quebrados. Quando nós não nos adaptamos, nós ficamos excluídos. O mundo, ele pede o que para nós? Convergência, ele pede união, ele pede aproximação. Como fazer isso? Não aceitando, não me adaptando. Eu não preciso concordar com as coisas que eu acho que estão erradas. Eu não preciso concordar com elas. Mas eu tenho que saber que não são minhas e são respostas de outros. Assim como as coisas que eu faço geram tudo isso da mesma maneira. Então, um sentimento, ou uma virtude, melhor dizendo, básica para tudo é a humildade. Porque a humildade faz com que a gente, muitas vezes, se aproxime mais do lugar onde a gente realmente está. E não fique achando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou melhor. Não, não. Eu tenho que entrar no meu quadrado para conseguir, então, ter essa visão igualitária. Senão, não funciona. É uma forma da gente trabalhar o nosso emocional. Porque senão, é só gerar. E tudo isso é como se fosse um fogo, né? Ele vai nos queimando por dentro. Ele vai nos prejudicando. Ele vai alterando a nossa mente. Ele vai modificando a minha saúde como um todo. A minha relação com qualquer pessoa. E eu preciso ser um ser saudável. Mas ele começa por uma mente sadia, por emoções equilibradas, para poder ser um ser equilibrado também, um ser saudável, no fim das contas. Então, para a gente pensar em como nós estamos lidando com o mundo como um todo. Ainda ontem nós comentamos que se nós não conseguimos, naquele espaço pequeno que é a nossa casa, colocar em prática todas essas questões, não é na rua que a gente vai conseguir, né? Não é aqui no centro, não é no trabalho, em qualquer outro lugar. É lá dentro, naquele primeiro lugar, onde nós temos relações profundas de afeto, onde nós temos a possibilidade, pelas essas relações, de conseguir ter sucesso nesse empreendimento que é essa transformação individual. Então, ali é o nosso laboratório. Ali é que nós temos que fazer a primeira mudança interna, para depois a gente naturalmente fazer isso aonde a gente estiver.